Boa noite. Começa agora mais um Papo de Jornalista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Papo de Jornalista, o podcast do blog Fiches e Bracholas. Meu nome é Max Fischer e estou na companhia mais do que agradável de Débora Sestari. Dé, seu boa noite pra galera. Oi, galera. E também na companhia de João Paulo Caldeira de Mello. Johnny? Fala, Max. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Boa tarde. Dé, caso alguém não conheça, o que é o Papo de Jornalista? Papo de Jornalista é um podcast que a gente vai discutir coisas e tal, ou entrevistar alguém, ou falar sobre algum assunto interessante, e, enfim, é isso aí. Uhum. E, Johnny, caso alguém queira falar com a gente, como é que essa pessoa faz? Ah, meu, vocês podem chegar e conversar, né, cara? A gente é super acessível. Vocês podem entrar em contato pelo e-mail bapo de jornalista. jornalista@gmail.com, né? Uhum. Também tem o Twitter, que ninguém usa, mas se vocês quiserem também dá. @fiches@alguma coisa. And pelo Facebook, né? Que é o Fiches and Bracholas. Você procura e você acha. E ideia, qual que é o tema do programa de hoje? Aí hoje a gente vai fazer várias indicações muito legais pra você. É, indicações legais de livros, filmes, seriados... Músicas. Não é coisa, é muita coisa. Assim, eu tô olhando aqui a pauta, só as coisas que o Max falou já deu umas quatro páginas. Ah, mas é que o Max botou tipo a história da vida de cada coisa que ele É, ele entrou lá na Wikipédia pra ele não ter que entrar durante o programa. Exato. E aí ele já colou tudo. Não, mas vamos lá. Quem começa com as indicações? A gente vai começar com as indicações de quê, Max? Bem, no primeiro, no bloco A, a gente vai falar sobre livros e HQs. Bloco B, vamos falar sobre televisão e filmes. E no final, bloco C, que vai ser o bloco que eu vou matar vocês dois. Bloco... Oh, yeah. Bloco sobre músicas. Ok, então chega. Chega de enrolação e vamos direto às indicações. Max, o que, que você indica aí para os nossos... O que você andou lendo durante esse ano, nos últimos... O Max, para quem não sabe, ele é muito viciado em livros, né? Tanto que ele deixa para comprar só no final do ano com desconto. Ele comprou 25 livros na feira de livros da USP. Eu acho que vai demorar mais ou menos uns 5 anos para conseguir ler tudo. Série do Douglas Adams, Mochileiro das Galáxias, que conta as desventuras de Arthur Dent, um típico inglês que num belo dia descobriu que o seu melhor amigo, Forte Perfect, ele era um alienígena, a Terra ia ser destruída, ele é salvo pelo Ford... E ele apronta altas aventuras e desventuras na galáxia. Tem um filme que tem a gracinha da Zoe como... É, recomendadíssimo, né? Gente, o filme é horrível. Eu não sei se o livro tem alguma coisa a ver com o filme, mas eu detestei o filme. Ah, eu achei legal. O filme é baseado no livro. É, não, eu sei que é baseado, mas não sei se é assim, é fiel, né, mano? Ah, tem essas coisas, que é fiel. Nossa, eu achei muito chato, então eu não ia gostar do filme. É que você não tem humor, né? Ô, Max, deixa eu tirar uma dúvida. Eu tava vendo aí pra comprar esse livro e... O filme, ele condensa tudo? Não, o livro, ele só conta a história do primeiro livro, que é o Mochileiro. Uhum. Certo. E ele tem alguns easter eggs, mas coisa muito leve de outros livros. Por exemplo, a musiquinha inicial, que é o título do quarto livro, se eu não me engano, que é o Obrigado... Até logo, obrigado pelos peixes. So long and thank for the fishes. Certo? Eu tenho quase... É uma expressão que usada aí, já, o pessoal faz umas piadas com essa expressão. Exatamente, essa música é o título do quarto ou terceiro livro da série, mas colocaram como música de abertura. Mas é basicamente a historinha do primeiro livro. E são quantos livros, aliás? É uma trilogia de três, que na verdade são quatro, e fizeram um quinto livro recentemente. Não, então não é uma trilogia. Tá, então agora você vai ter que explicar essa história de trilogia de 4, né? Com o quinto livro recentemente. Porque assim, o Douglas Adams, ele morreu faz algum tempo, não? Uhum. Quando? Ah, puta, mais uma vez. Década, filho, chuta a década. Como lançaram o livro recentemente, o cara, tipo, Chico Xavier? Chico Xavier. Tem um ator britânico chamado Ewan Coffler, que é o ator da série Thames Fall. Ele entrou em contato com a família deu a permissão e ele escreveu como se fosse o Douglas Adams, sabe, estilo Ghostwriter. Psicografia? Não. Ok. E lançou recentemente. Eu ainda não tive a chance de ler, mas pelo que a crítica inglesa falou, é uma das melhores homenagens que já fizeram para um ator póstumo. Uma das melhores imitações que um ator póstumo da língua inglesa já teve. Bacana, bacana. Ah, uma outra, só uma curiosidade rápida, o Ford Perfect, ele tem o... é homenagem a um carro, né, que era muito famoso na época. Ah, é? Deixa eu ver. Escrito. Ele é Perfect ou Prefect? Perfect. Perfect, não, Prefect. Prefect. Olha só que bonitinho, a gente tem que botar uma foto desse carro na coisa. Ele foi produzido é um carro inglês mesmo, apesar da Ford, né? Ford Mortal Kombat foi produzido em 38 e 1961. Que bacana, cara. Essa é uma das curiosidades. E a outra é que a ideia original do livro é que tava o Douglas Adams mochilando pela Europa. Ele tava numa praça vendo as estrelas. Provavelmente tinha fumado uma porrada, 1,5 kg de maconha. Ok. Isso pra entender um pouco do humor dele. Uhum. De repente ele vê nas estrelas, ele fala: pô, bicho, seria legal ter um guia das estrelas. O pessoal conta que foi o pontapé pra fazer o universo. É, no original o nome é Hitchhiker, né? Uhum. É, Hitchhiker's Guide, né? Hitchhiker é tipo caça-carona. Ah. É, mas traduzindo literalmente fica tipo caça-carona, não é isso? Uhum. É. Então, Mas de Portugal, né? É, mas mochileiro tá dentro, né? Pega. Ok, então agora a gente vai pra sua última indicação, Max, ou você vai dar a vez pra alguém? Não, você falou pra eu falar tudo, né? Você tá... Você então que está, você manda, apesar de eu mandar também. Não, o João deu um golpe de estado, né? Virou o editador do programa. É, hoje o João tá editador. Ah, mas agora eu fiquei cegado porque eu tô vendo as fotos do Ford Perfect aqui. Ah, bem, agora chegou. Ah, que bacana. Eu adoro carro da Ford, né? Não sei se o pessoal do blog sabe isso. Mas enfim, Max... Continuando, um de vocês dois. Bem, a minha última indicação na parte de quadrinhos é a revista Vértigo. Não tem nada a ver com a música do YouTube. É uma revista mensal que é um mix de histórias. Ela faz parte da DC Comics e a ideia dela é que quadrinho não é só para criança, então é um selo voltado para os adultos. Atualmente, né, ela já conta com... ela aqui no Brasil, né? Pelo menos tá na edição 30 e pouco, tá pra chegar na 40. Ela tá publicando A Casa dos Mistérios, que é uma história de terror. O Constantine, Hellblazer, quem conhece um pouquinho sabe das histórias do mago inglês. Scalpo, que é a história de um agente do FBI infiltrado numa reserva indígena. Homem do Futuro, que estreou na última edição, ainda não dá pra entender muito qual que é o plot da história. E Vampiro Americano, que é a minha série favorita, como se fosse o mundo atual com vampiros existindo nele. É uma série bem legal e as personagens são muito bem feitas. Inclusive o desenhista do Vampiro Americano é brasileiro, Rafael Burquer. Olha que legal. A Vertigo também ela é conhecida porque ela foi a casa original do Sandman, a obra original do queridíssimo inglês que me foge o nome agora, daí vai me corrigir. Neil Gaiman? É o Neil Gaiman, Max, ou não? Eu tô errado. Obrigado, Johnny. É isso? Olha, tô manjando, hein? Sandman não é minha especialidade. Eu nunca li Sandman. Compre o Vertigo e leia. E o Sem Balas, que é uma das histórias que eu acho mais fantásticas de todos os tempos. Então, Beth, pode... a pista é sua, pode falar as indicações. Sou eu agora? Bom, então assim, eu tô lendo agora uma biografia do Johnny Depp, que é bem atual, foi lançada há pouco tempo. E, sei lá, li poucos capítulos ainda, porque... eu tô meio sem tempo, né? Então, tipo, como eu acordo muito cedo, às vezes sobra um tempinho entre o banho e a hora de saída, e os capítulos são bem curtinhos, dá pra ler um capítulo em 10 minutos. Então aí eu dou uma adiantada, tá? Enfim. É bem legal, assim, conhecer a história dele, porque ele é de uma família muito simples, e ele foi pra Hollywood pra ser guitarrista, né? De uma banda, pra ter banda. E aí ele teve, era amigo do Nicolas Cage, o Nicolas Cage indicou ele, né, pro um agente, o agente curtiu e botou ele numa série teen, porque ele era bonitinho e tal. Que é a série que baseou esse filme novo aí do que vai lançar aí dos dois policiais adolescentes aí, né? Foi baseado nessa série. E... Enfim, eu tô aí nesse comecinho ainda, né, do livro e tal. É bem legal. Mas, Odel, o livro fala dos filmes que ele produziu ou é até o estrelato? Não, vai falar dos filmes. Começou falando sobre o sucesso do Piratas do Caribe. E aí, vai, conforme vai contando a vida dele, vai contando um pouquinho dos filmes, assim, né? Como que ele pegou papel, como que ele trabalhou o papel e etc. Uhum. Minha segunda indicação, na verdade, é o próximo livro que eu vou ler. Eu não sei se é bom ou não, mas eu indicaria os dois outros livros que eu já li da mesma autora, a Ayn Rand. Eu pretendo ler Atlas Shrugged, em inglês mesmo. Apesar de existir uma versão em português dele, que foi lançado em 3 volumes, com o nome de A Revolta de Atlas. E, enfim, eu vou ler a versão única, com mais de 1000 páginas, porque eu curto essas coisas. Enfim, eu já li outros 2 livros da Rand, né, o Fountainhead e o Anthem. E eu conheci ela por causa do Rush, que o Newport se baseou no livro Anthem para escrever a letra de 2112. Eu acabei indo atrás e curti muito. Os livros dela são muito bons, muito bem escritos. Tem uma linguagem muito difícil, mas são muito bem escritos. Eu indicaria o Anthem, porque ele é curtinho, então se você quer conhecer, comece por ele, porque ele é bem curtinho mesmo, não tem nem 100 páginas. E é escrito mais, a escrita dele é mais fácil e tal. Enfim, são muito bons os livros dela, para quem gosta dessa. Para quem tem essa mesma mentalidade assim dela, né? Se você é um cara que apoia o comunismo e Cuba, você não vai gostar, então não leia. A minha última indicação, na verdade, foi uma indicação do meu irmão, e que eu também pretendo ler, que é a história em quadrinho do V for Vendetta. A gente comprou na Galeria do Rock, tipo, volume único, em inglês também. Meu irmão disse que é muito difícil de ler em inglês, e ele me indicou, falou assim, meu, se for ler, começa lendo pelos bastidores da história. Que vem no final, né? Vem uma coletânea com os bastidores. Porque daí quando você começar a ler, você vai começar a reparar em coisas que você não notaria se você simplesmente pegasse pra ler. E leia com um dicionário do lado, porque é muito difícil. Por essas e outras razões, uma V de Vendetta tá vindo pelo correio, ele deve chegar em 20 dias, na edição única escrita em português lançada recentemente. Então é isso aí, Marcos. Mas meu irmão falou que é muito boa, então você fez uma boa aquisição. E assim, sei lá, eu acho que eu vou gostar, porque eu gostei do filme, né? Meu irmão é viciadão no filme, então também é meio suspeito, né, pra falar. Enfim, é uma indicação do meu irmão que passa por mim e que, enfim, eu vou ler também. Bem, agora eu dei minhas opiniões, a Deja deu as sugestões dela. Johnny, você ficou babando nos Fords aí pelos últimos 40 minutos. Serei breve. Agora a gente tá falando de livros e HQ, né? Se eu tivesse um período mais ou menos normal aí da minha vida, né? Quando eu não fazia nada, tipo, os últimos 2 anos, eu falaria de alguma HQ, mas eu não ando lendo nenhum livrinho. Eu gosto bastante do gênero, mas eu não tenho. Não li nada. Ultimamente eu vou falar das coisas que eu andei lendo nesse começo de ano. São bem legais. Coisas novas, coisas velhas, coisas mais ou menos velhas. Um dos primeiros livros que eu li nesse ano foi o... Vamos pegar o nome completo aqui, que chama Geração Superficial, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, de Nicholas Carr. Vocês já ouviram falar desse livro? Já ouviram falar desse livro? Não foi você que me passou a crítica dele? Sim, porque eu li o livro, né? Aí toda vez que eu achava uma crítica, eu ia lá e pegava. É bem bacana, porque esse cara tem umas teorias aí a respeito... não é ele, né? Porque, na verdade, o Nicholas Carr, ele não é cientista. Ele é jornalista, pelo que eu lembro, né? Do livro. Ele foi só juntando estudos e estudos. Mas é explicado de um jeito bem didático aí. Ele foca bastante no Google, né? Como é que... Porque o livro parte de um artigo dele, que foi escrito num blog, né? De que... porque assim, ele fala dessa coisa, tipo, ele fica criticando mais ou menos a internet o livro inteiro, mas é óbvio que ele fala, eu uso, entendeu? Não é que ele é um cara lá com seus 80 e tantos anos que fala, essa internet, entendeu? Não, é um cara que ele é um usuário, né? Ele tá nesse meio por isso. E que o artigo falava assim, o Google tá deixando a gente mais idiota, né? Porque aí, enfim, qual que era a ideia, né? Ah, o Google tá deixando a gente menos, mais idiota porque a gente tá ficando com preguiça de fazer aquela conexão mental, né? Então a gente fala, puta, eu lembro... Puta, qual que era o nome daquele negócio mesmo? Aí tu entra no Google e resolve o problema. É, não tem mais nenhuma graça quando você faz apostas, né? Por exemplo, tipo, ah, eu acho que tal coisa é assim, foi em tal ano. A pessoa fala, não, não foi, foi antes. Aí você fala, peraí, em 2 segundos você resolve. Antes você demorava tipo uma semana pra resolver isso, ou até anos. Lembra? Vocês lembram dessa época, não? Uhum. Então, e o livro gira em torno muito dessas coisas do que, do tipo, o que o uso constante do computador, e da internet, na verdade, né? Falando do computador, mas é da internet e das ferramentas mais atuais da internet, estão fazendo, podem provocar no cérebro, assim, por questão de adaptação mesmo, né? Do tipo... É bem interessante porque ele vai dando umas explicações assim que são um pouco mais didáticas e mexe com coisas de psicologia, neurociência, etc e tal. É bem legal o livro, assim, eu recomendo fortemente. Eu li ele relativamente rápido, né? Pegando também um outro livro que eu li mais ou menos rápido, indo para a minha segunda sugestão, aí já indo para um livro que já dá para ser considerado clássico, eu acho, né? Que é o Admirável Mundo Novo. Ah, é maravilhoso esse livro. E eu comecei a ler ele depois do carnaval, fui lá para a cidade do meu tio, ele fez questão de me emprestar esse e um outro livro do autor, né? Ou A Ilha, que eu comecei a ler, mas eu ainda não... Mas eu parei e tal. É bem legal, assim, é bem mais... Eu não sei explicar, ele me pegou de um jeito muito maior do que a expectativa. Achei que o livro, sei lá, ele foi escrito e tal. É bem legal, porque tem, enfim, aquela história de uma sociedade. Todo mundo, quando vai falar desse livro, eles falam, ah, é aquele livro que o pessoal toma aquela droga, né, que é o Soma. Na verdade, eu não sei por que alguém pegou essa questão da droga ali e resolveram representar o livro por causa disso. Não é só isso, né? E isso nem é o ponto principal, é um dos pontos. Pra mim, o livro é muito mais a ideia da sociedade casta. Não, tem... Do alfa, beta, do gama. O que eu acho, quando eu li o livro, é que assim, é uma sociedade que ela é extremamente... Ela leva a racionalidade e a coisa da técnica, né? Da tecnicidade, enfim. É, exatamente isso. Ao último extremo. Então, tipo, o que é o barato, né? Quando você leva isso daí ao último extremo, por exemplo, as pessoas são geradas em laboratórios. Elas são... Tem toda uma eugenia e cada uma e as castas servem para preencher funções sociais. Existem as pessoas que já nascem muito mais inteligentes que as outras, porque elas já vão ocupar um cargo, determinados cargos, e as outras vão ocupar outros cargos. Então é uma sociedade super controlada, né? E também assim, não, e como as pessoas são criadas em laboratórios, não há necessidade enfim, da procriação que a gente conhece hoje em dia, né? Ou seja, não existem famílias. Né? É isso que é o mais bizarro, as pessoas não têm famílias. Tipo... Se você gostou desse livro, então leia Once and Dying Range. E, meu, e aí essa é uma das sacadas, assim, né? E, tipo, e consequentemente, como as pessoas não. O sexo é tipo super encorajado, assim, desde a molecada, sabe? O sexo sem compromisso. Aí tem aquelas coisas, tipo, a pessoa manter o compromisso com outra. É mal visto, entendeu? E também tem uma outra sacada genial no livro que eu achei, que é o... Ai, como é que era? Também é uma sociedade super técnica, ela também não vale a pena ter religião, né? Porque a religião é uma coisa que vai mais para a questão emocional, dos instintos, e não uma questão racional, né? Então não existe mais religião, ela foi substituída por uma, tipo, uma religião da tecnicidade, que é, eu não sei qual que é o nome, mas eles, em vez de falar meu Deus, eles falam meu Ford. Porque, e aí antes de Cristo e depois de Cristo foi substituído por antes de Ford e depois de Ford, que é o Henry Ford, né? E aí a outra sacada genial é que em vez de ter a cruz, é o T, por causa do Ford T, né? Que foi o carro ali do coisa. E o Max, você leu o livro? Li. Você reparou na parte lá que o livro é passado em Londres, porque o autor é britânico, né? E aí tem uma estação famosa em Londres que ela chama da Charing Cross. Eu não sei a tradução literal, mas é a cruz de alguma coisa. E aí tem uma hora que ele fala lá dos lugares e ele fala Charing T, né? Que é o T, sei lá o quê, né? Tipo, essa eu achei outra grande sacada. Essa é o grande barato do livro, né? Tem essas coisas. E também essas paradas aí que de um modo ou de outro ele acabou meio que prevendo mesmo, né? é, do tipo da droga lá que o pessoal toma pra ficar benzão, a gente pode pegar todos esses remédios aí pro controle de humor, antidepressivos, Prozac da vida, né? Que acabam servindo pra isso também. Isso, o livro foi escrito em 1932. Essa referência mesmo dele, do Ford ser Deus, é o que a gente faz com o Google hoje, né? Tipo, todo mundo brinca que Google é Deus. E ele já fez isso. É muito barato. Boa. É sensacional. Porque assim, você estava falando aí da coisa do comunismo, né? O livro também foi tratado também com uma grande crítica ao comunismo, né? É, e tem alguns pedaços ali que dá para perceber, assim, que ele é mais ou menos indirecionado. Mas eu acho que a intenção do cara não foi só criticar o comunismo, mas todo tipo de... sociedade controlada, né? É super controladora, né? Então ele imaginou uma sociedade... E aí por isso que ele ainda é muito atual, né? Porque é uma sociedade que é controlada pela técnica, né? E hoje em dia a gente ainda... Digamos que a gente pode correr esse risco ainda, eu acho. E a outra, eu tenho três indicações, é isso? A outra não é bem uma indicação, mas é o que eu tô tentando ler até... Eu acho que eu comprei esse livro em janeiro, eu não terminei ainda, que é o On the Road, do Jack Kerouac, né? É um livro do que ele inaugura a tal da geração Beat. Vai sair o filme aí, foi dirigido por Walter... Não é? Oi? Do Walter Salles com a Kristen Stewart. Isso. Do Crepúsculo, né? Isso aí. E, meu, eu tô meio que pelejando pra ler essa porra, viu? Eu não sei porquê, mas eu não consegui entrar de cabeça como nos outros dois aí que eu citei. E, meu, faz alguns meses que aí eu leio um pedaço e tal. Vai ver, eu não sei o que eu achei realmente do livro, sabe? Eu não terminei ainda e eu não sei, parece que o livro é muito agitado demais, ele sempre tá pulando. É claro, mas o nome dele é claro, né? Ele tá sempre viajando. Mas toda hora os caras estão indo de um lugar pro outro, pra um lugar pro outro, e é tudo... E, porra, o cara não para pra, sei lá, ter uma epifania, né? Aí você fica esperando, não, numa hora no meio dessa zona ele vai ter a iluminação divina, né? Mas não, ele continua indo de um lado pro outro, aí é uma hora lá que chega assim, ele fala, sei lá, depois de 2 anos fazendo isso, ele tá lá com o amigo dele, eles falam, porra, agora a gente tem que fazer um negócio, a gente vai pra Itália. Eu tô ligando, porra, para um pouco. Não, chega! E o curioso é que esse livro que eu comprei aí é uma edição que eles lançaram agora há pouco que diz que é o manuscrito original, né? Diz a história aí que o Jack Kerouac escreveu o livro de uma sentada só, mais ou menos, e tipo, tentando usar o tal do fluxo de consciência. Ele não queria que nada interrompesse a escrita, tanto que ele usou tipo um grande rolo, tipo, de papel higiênico. Na verdade não era de papel higiênico, mas um rolo gigantesco que ele simplesmente grudou ali na máquina de escrever, escrevendo. E isso daí também dá essa sensação, tipo, porra, esse livro não para, entendeu? Porque a pontuação é tudo meio zoneada, aquela coisa toda, assim, justamente pra dar essa ideia de velocidade, né? Vai ver que eu não gostei disso. E o engraçado dessa manuscrito original é que os nomes são os nomes originais e não os nomes que todo mundo conhece do livro, não é porque ele mudou o nome dos amigos dele, né? E aí que eu me ferrei, entendeu? Porque no filme eles vão usar os da versão que obviamente é famosa, que tem os nomes fictícios e não os nomes reais do cara. Então eu vou ter que ficar tipo deduzindo quem é quem na hora que eu estiver assistindo. Max, mais alguma consideração? Dé também? Alguma não, coisa? Vamos pra música. O que vamos tocar aí, senhor? Eu? É minha música? Sua música! Ah, legal, vai ser uma das indicações minhas aí, né? Antes de adiantar, do Minuteman. Né? Essa música aí, apesar da banda não ser exatamente conhecida, eu acho que não é nem um pouco, essa música é conhecida, assim. Então, Minuteman com Corona. Hello, my name is Max Fisher and welcome to Sou na Caixa.